sucesso. Equipe KDC. Partiu, vou com bonde, pra onde ele me levar? Hoje eu quero muita curtição. Sempre seguindo as melhores festas de aparelhagem. Equipe bonde da humildade. Equipe bonde da humildade me conquistou. No quilômetro 25 do Talá, vem curtir comigo. Equipe bonde da humildade, essa equipe me conquistou. Equipe bonde da humildade me conquistou. Bonde da humildade, bonde da humildade, bonde da humildade, bonde da humildade. Banda batidando melody, batidando melody. Agora é Rec Play Gravações, a produção de CDs que faz a diferença no Pará. Partiu, vou com bonde, pra onde ele me levar? Hoje eu quero muita curtição. Sempre seguindo as melhores festas de aparelhagem. Equipe bonde da humildade. Equipe bonde da humildade me conquistou. No quilômetro 25 do Talá, vem curtir comigo. Equipe bonde da humildade, essa equipe me conquistou. Equipe bonde da humildade me conquistou. Bonde da humildade. Os irmãos Neco e Niltinho, dos canalhas do comércio. Batala, sound, multishow, vou te esperar, lá, lá, lá, lá, DJ, eu sempre play no comando, e o maestro DJ Jean. Batala, sound, multishow, vou te esperar, lá, lá, lá, lá, DJ, eu sempre play no comando, e o maestro DJ Jean. Não é fantasia, percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina.

Black Play Gravações e DJ Rodrigo Saudade. É sucesso.